eu acordei mais cedo pra tomar uma decisão. Pois desse jeito que você leva a vida, eu confesso, amor, pra mim não dá mais não. Todo dia na porta do bar, enquanto eu trabalho, você enche a cara. E o comentário na cidade é que eu tô levando gaia. Mas quando eu toco num assunto, você pede, por favor, esqueça. Você tá sempre me dizendo que isso é coisa que o povo quer botar na minha cabeça. Mas o que eu vou te falar agora, nunca se esqueça. Se eu tiver sendo traído, Deus está de prova que a minha intenção era fazer você feliz. Nessa vida ali no mundo inteirinho, você vai encontrar alguém que te ame como eu. Só que agora você me perdeu. Se eu tiver sendo traído, Deus está de prova que a minha intenção era fazer você feliz. Nem nesta vida, nem no mundo inteirinho, você vai encontrar alguém que te ame como eu. Só que agora você me perdeu. Adeus. E esse é o nosso mais novo sucesso, O Brigueiro. Eu acordei mais cedo pra tomar uma decisão. Pois desse jeito que você leva a vida, eu confesso, amor, pra mim não dá mais não. Todo dia na porta do bar, enquanto eu trabalho, você enche a cara. E o comentário da cidade é que eu tô levando gaia. Mas quando eu toco num assunto, você pede, por favor, esqueça. Você tá sempre me dizendo que isso é coisa que o povo quer botar na minha cabeça. Mas o que eu vou te falar agora, nunca se esqueça. Se eu tiver sendo traído, Deus está de prova que a minha intenção era fazer você feliz. Nesta vida linda,